Não é mensagem. Tá, tá gravando. Não, não é mensagem, tá? Manda no meu Facebook que aí ela comenta. Tá, já tá no meu, se você quiser pegar no meu, já tá, peraí. Bom, tá gravando? Tá, tá gravando. Então vamos abrir o Arte e Astronomia no Observatório do Valongo, Comuna Intergaláctica. E a gente está transmitido pela Rádio Volúsia. Qual é o endereço, Borô? Lembra? Sim. É http://orelha.radiolivre.org/8000. É isso aí. Quem ouviu, ouviu. E aí a gente vai fazer, então, uma programação massa, né? Né, Paula? Vem para cá, para perto de mim, Paula. A gente só vai dar uma... Alô? A gente só vai dar uma pequena introduzida rapidinha do que se trata esse encontro. Paula Scamparini, então, começa falando. Bom, gente, boa tarde. Obrigada por terem vindo, todo mundo. A gente está começando um pouquinho atrasado. A ideia é usar esse espaço de encontro e o espaço da rádio aí, esperando que tenham outros encontros que a gente não esteja vendo, para trocar algumas ideias sobre arte, astronomia e coisas afins, né? E relações entre elas possíveis que a gente tem a capacidade aí de, a partir de um campo, a princípio distante do outro, traçar, né? Fazer esse esforço aí de se juntar e pensar coisas. Então a gente tem no começo da programação, a maior parte das falas vai ser de astrônomos, né? Aqui do Observatório do Valongo, que estão aqui super gentilmente também, assim, também nos cedendo espaço, mas colaborando mesmo, né, e fazendo isso aqui acontecer. E aí eu acho que a gente já pode começar. Quer falar? Não, só falar rapidinho do porquê que a gente faz esse tipo de encontro, né? Deixa eu me lembrar. A gente se interessa, na real, por cultura espacial. A Paula tem uma pesquisa, um projeto mais voltado à astronomia, e aí ela convidou eu e o Rudstein para fazer parte de uma mesa no Capacete, eu falando de ancestro-futurismo e o Rudstein falando de arqueoastronomia. E aí a gente se gostou muito, gostamos desse encontro, e eu vim logo aqui visitar o Valongo, conversar com o Rundstein e com o Daniel. Mas aí, como a Paula já estava com trabalho aqui, eu pensei, convidar a Paula para fazer esse trabalho juntas, né? E aí a gente propôs, então, um trabalho junto para o Rundstein, Silvia, Hélio, Daniel, estou esquecendo de alguém? Não, né? Felipe. E... tinha o Carlos. Bom, e dentro do meu pós-doutorado, eu faço uma pesquisa em cultura espacial. Aí a gente está abrindo, inclusive, um programa de arte e residência no INPE, também, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos. Então, a gente quer, na verdade, a gente quer criar uma espécie de cultura espacial no Brasil, porque o Brasil, ele ainda não tem o que a gente tinha, assim, voltado para a cultura espacial dentro de um processo mais de hack lab, cultura software livre e de movimento de arte. Era o movimento chamado Movimento do Movimento dos Sem Satélites, que é o MSST. Aí, no Movimento do Sem Satélites, a gente fez 3 encontros internacionais e a gente discutia muito, né, essa falta de autonomia dos países pobres no espaço, e principalmente a falta de autonomia dos civis, dos civis normais, que não sejam acoplados ou associados a grandes corporações e tal. Aí tem todo o movimento de capitalização do espaço também, quer dizer, você compra por $8,000, você consegue comprar um super nanosatélite. Não sei como é que manda, porque... Dentro da nossa história de cultura espacial meio free software, hacker space, tem uns amigos nossos que estão tentando mandar, por exemplo, o coletivo mexicano, chamado Coletivo Espacial Mexicano, fez um satélite chamado Ulysses, e o Ulysses realmente tinha que ter esse nome, porque já faz 5 anos que eles estão tentando mandar o satélite via legal, né, legalmente, sem dinheiro, sem pagar, e nunca é prioridade, o satélite sempre volta, quando ele está quase chegando na hora de mandar pelo foguete, acontece alguma transformação lá que o satélite volta a não ser prioritário de novo. Mas dentro desse contexto, a gente tem vários amigos que já mandaram satélites, e também tem alguns exemplos, né, de não são tão amigos assim, mas são parceiros, por exemplo, o Spacecraft for All, que ocupou um satélite obsoleto da NASA. A NASA cobrou, tipo, $160 mil, eles não tinham dinheiro, aí fizeram crowdfunding e conseguiram tomar o satélite, que eu não estou lembrando agora, mas parece que é ISSCR3. Eu estou falando alguma palavra errada, tá? Eu não lembro o nome do satélite. Enfim. E aqui, dentro das discussões do MSST, sempre tinha esse problema, né? Porque como nós somos, assim, um grupo mais anárquico, é muito difícil a gente ganhar qualquer tipo de coesão. Então, cada um pensa uma coisa, é muito difícil criar uma elaboração conjunta. Então, tinha parte que era contra mandar nanosatélites por causa do número de lixo espacial, e tinha uma outra parte que achava importante ter autonomia. Então, a gente tentou se juntar com um grupo, que inclusive está no texto de apresentação, do nosso texto de apresentação desse evento, com o pessoal lá da Áustria, que eles sim, eles estão fazendo uma escola de satélites. E o pessoal do Coletivo Espacial Mexicano também está fazendo uma escola de satélites. Seja como for, eu só estou dando uma introdução breve, rapidinha, só para vocês terem ideia de onde que a gente vem também. Então, já faz uns 5, 6 anos eu escrevi a minha tese de doutorado sobre cultura espacial. Esse nome é complicado, ele vem do inglês, a gente não tem um nome assim brasileiro para isso. Então, é Space Culture. Aí a gente também, agora eu estava em Berlim, a gente se associou aí com o ITACUS, que é o Instituto Internacional de Astronomia, e esse Instituto Internacional de Astronomia abriu um setor, que é no caso o CUS, ITACUS, o CUS é com 2 Cs, que quer dizer cultura, CUS, agora não me lembro, CUS Universal. Bom, em português seria algo do tipo educação e cultura espacial. Então, dentro desse contexto, né, do IFA, tem esse departamento que é coordenado por um amigo nosso, que é o cara que faz uns eventos parecidos com esse, Cósmica, né, que são eventos só voltados para a área espacial. Então. Bom, ele trabalha um pouco com hipnose também. Às vezes ele faz uns cursos de hipnose, o Nahum, o nome dele. Ele faz uns cursos de hipnose onde todo mundo bota roupa espacial. Aí ele hipnotiza todo mundo e fica o pessoal numa sala indo, fazendo aquelas viagens espaciais de foguetes. Aí o foguete para, eles saem da nave. Sabe? Só que fica todo mundo hipnotizado. É muito engraçado de ver. Eu nunca fiz, mas eu vi um videozinho. Aí fica as pessoas dentro da sala, todo mundo flutuando no espaço. E sob hipnose. E, enfim. Então, a gente tem essa outra visão, né? Uma visão de space culture como um espaço de discussão política, artística e ética em relação ao espaço. Agora, essa relação com a astronomia, para mim, é nova. E eu estou querendo parar de falar de uma vez para poder ouvir mais. Mas é interessante porque aí ganha dados astronômicos, né? Nossa, eu fiquei viajando quando vindo aqui falar com as pessoas. Interações galácticas. Que mais? Que outras palavras que a gente adora? Não sei, esses espaços-tempos de dimensões extraordinárias, né? Eu acho que é uma das coisas, assim, a Fabi introduz super bem a pesquisa dela, mas eu acho que essa coisa da astronomia vem muito por um primeiro encontro que eu tive com... fazendo uma exposição que o observatório me recebeu, e que o que me fez ter vontade de ficar aqui é porque eu vim no primeiro dia no Morro da Conceição, aí queria fazer um projeto e tal de arte, sou artista contemporânea, não tinha nenhuma história com space culture ou space art, então isso é muito mais recente para mim. E aí eu vou ver, né, os planetas no telescópio. Eu vejo que aquela luzinha lá é possível enxergar por uma mediação física, né, por uma lente. Uma coisa que a gente vê imediatamente. Então, para mim, interessa muito essa coisa do real e dessas mediações que a gente está acostumado a ver, esse cosmos todo colorido, que são muitos tipos de imagens que se juntam, né? E para a gente... acho que as duas coisas mais legais, a princípio, são essa coisa do real, essa coisa da coisa tá lá mesmo, e a gente nem se lembra dessas coisas que estão sobre as nossas cabeças, né? Então, essa profunda... distância e ignorância mesmo, né? Então a gente está sempre mediado por muitas coisas para lidar com coisas de um real que é científico, que a gente consegue acessar até um segundo momento, dois, e aí eu vou falar, lógico, um monte de besteira se eu tiver que falar, mas é uma entrada nesse lugar. E uma das coisas que a Fabi levanta aqui, que eu acho que é bem legal de pensar, é a questão de escala, né? Porque daí a gente começa a... Todas as coisas elementares se tornam pífias, né? Na verdade. A gente sai desse lugar do antropocêntrico, né? Não sei o que lá, e percebe que, na verdade, somos muito, né, muito reles nesse sentido, mas a gente tem a capacidade, talvez tenha alguma coisa aí dentro de nós, a gente faz parte desse negócio, né? Então é um pouco essa conversa bastante simples, assim, mas que nem sempre a gente pensa nessas coisas, né? A gente olha pra gente, mal olha pra cima, a gente olha pro celular pra olhar se vai chover ou não. Não olha pra não ver. Né? Então, um pouco essa coisa. E aí, quando o campo da arte vai acessar outros lugares, em geral, a gente começa com essas interações muito superficiais, né? Então, eu venho, tenho uma conversa com o Daniel, e ele fala, assim, umas 40 coisas que eu nunca imaginei que fossem impossíveis. Então, isso é muito rico pra gente. Eu acho que por isso também... E aí, a Fabi e o Hundsten, quando vieram no evento do GAI, que é meu grupo de pesquisa, chama-se Arte 2. Ecologias, né? Grupo de pesquisa Arte e Ecologias, todos os tipos, o que vem dali é um encontro de profissionais de diferentes campos, com artistas que tinham ali também no dia, e que me toda a fala do Hundsten, que vai aqui colocar aí a pesquisa dele de arqueoastronomia, que também era uma coisa que eu nem sabia que existia, e a Fabi com cultura espacial, são extremamente ricas para criações de todos os tipos, e aí a gente não sabe o que vai acontecer daí, né? Então, acho que a gente pode começar. Vamos? Então, tô tentando abrir o programa aqui, é o Hélio, né? Então, o Hélio é coordenador do Observatório do Valongo, onde funciona a Universidade de Astronomia e pós-graduação. E agora ele vai... Ele tão bem nos recebeu. E agora ele vai falar sobre... constelações. E eu também queria que ele falasse um pouquinho do mal do Giordano Bruno. Ok, boa tarde. Bom, a ideia é de que vocês também façam perguntas e interrompam, né? Porque o formato aqui da conversa não é muito usual para a gente. Então, eu não cheguei preparando nada exatamente. Eu vou apenas conversar sobre o assunto. Bom, então, para começar, né, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, em nome da direção do Observatório. É um evento novo, diferente do que a gente está acostumado a ter aqui no Observatório. Espero que seja proveitoso para ambas as partes. A minha proposta foi falar um pouco sobre constelações, porque eu tenho traduzido um livro sobre nomes de constelações. Já há um certo tempo que eu tenho feito isso. E... embora fosse um conhecimento que eu já tinha adquirido desde a época que eu comecei a querer fazer o curso de astronomia, né, porque contato com a representação do céu, esse livro deu a oportunidade de ver várias histórias que, às vezes, eu só conhecia muito vagamente e algumas que eu não conhecia na prática. É um livro de 1899, chamado Star Names, The Lore and Meaning. E ele nos coloca diante dessa representação do céu, que é a mais tradicional que a gente tem. Quando a gente pensa em juntar astronomia e arte, eventualmente fica muito à tona a questão das imagens de galáxias, de nebulosas que a gente atualmente conhece, mas esse conhecimento e essas imagens são bastante recentes. E ao longo de boa parte da história da humanidade, o contexto que representava artisticamente o conhecimento astronômico era justamente a representação da esfera celeste com as suas constelações. E há representações que são feitas desde a época dos antigos gregos, que são tão belas quanto quadros atuais. Provavelmente as constelações elas apareceram associadas aos povos indo-europeus, porque os povos que antigamente conheciam as constelações estavam distribuídos pela Europa e pela Ásia na mesma distribuição que os indo-europeus também se distribuíam. E a idade em que isso aconteceu, a época, foi cerca de 8 mil anos antes de Cristo. Se conhecem constelações também associadas aos assírios, aos babilônios, aos caldeus, mas elas parecem reproduzir algumas que já vinham da Índia e talvez eventualmente da China. Nesse caso não seria conhecimento indo-europeu propriamente dito. E aparentemente uma das primeiras constelações que foram formadas, se não foi as das ursas no Polo Norte, da ursa menor e da ursa maior, foi a do touro. Discute-se que as constelações zodiacais, a primeira certamente foi a do touro. Porque o touro ele é facilmente reconhecível e ele iniciava o ano, há cerca de 8 mil anos atrás. E ele fica junto com outras constelações também muito facilmente reconhecidas. Ele está próximo de Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu. Está ao lado de Órion, que é uma constelação que todo mundo reconhece. Todas as culturas tinham, de alguma maneira, um papel importante para Órion. E está do lado das Pleiades, que também é um outro asterismo muito facilmente reconhecível. São 7 estrelinhas visíveis a olho nu, num espaço muito pequeno do céu, você reconhece com facilidade. Claro que no telescópio são muito mais do que 7 estrelas. E por que as constelações foram criadas? Não foi apenas porque você, ou os antigos, representavam seus símbolos, seus sonhos, naquelas imagens, mas também como maneiras de marcar o céu. O céu tinha um papel muito importante porque ele era utilizado para cronometrar as coisas. Você tinha relógios, que basicamente era o relógio solar, o relógio lunar, que era a variação da posição da Lua e da fase da Lua. E quando você não tinha Lua no céu, quando o Sol tinha se posto, o que você podia utilizar para representar mais ou menos a época em que você estava e para você prever situações de agricultura ou a passagem de uma nova revolução, que seria um novo ano, seriam as constelações. Então as primeiras constelações, além do touro, foram aquelas ao longo do zodíaco, que representa o caminho que o Sol faz no céu. Caminho aparente, porque na verdade quem se move é a Terra. E nós vemos o reflexo desse movimento no Sol, que parece se mover. Então esse caminho que o Sol faz no céu é o que a gente chama de eclíptica. E as constelações ao longo delas dão origem ao zodíaco. Inicialmente, o zodíaco aparentemente era composto apenas por 11 constelações. A constelação da Balança se juntava com a constelação do Escorpião, e a Balança era como se fossem as garras estendidas do Escorpião. Há algumas informações em textos muito antigos que representam isso ainda. Além das constelações zodiacais, existem outras, menos conhecidas, que eram muito importantes na China, na Índia, também na antiga Pérsia. E elas indicavam o caminho que a Lua fazia no céu. Que não se afasta tanto assim da eclíptica. Que a Lua se afasta no máximo 5 graus com respeito à eclíptica. Então, eventualmente, uma ou outra constelação que não faz parte do grupo de constelações zodiacais estaria dentro do caminho da Lua. Eram 28, porque eram 28 dias para a fase da Lua mudar. E essas não exatamente constelações, mas esses marcos no céu eram chamados de mansões lunares. Cada uma tinha um nome também, cada uma tinha um significado específico. Mas é claro que quando você tem constelações que funcionam como marcos, e você tem áreas do céu em que não há nenhum tipo de marco, você dá aso a que a imaginação crie padrões e figuras que possam ser reconhecidas ali. Então, para nós astrônomos, existe uma diferença muito grande entre as estrelas que se unem através de linhas, que é o que tradicionalmente a população chama de constelação, e a área do céu onde essa figura fica, que é o que nós chamamos de constelação. Desde 1925, a astronomia profissional chama de constelação uma área do céu, onde você encontrava no passado uma figura. Nas línguas anglo-germânicas existem inclusive duas palavras para separar os dois conceitos. Uma é a figura estelar e a outra é a constelação, propriamente dita, a área. A constelação nada mais é do que uma delimitação da esfera celeste, que para nós serve do ponto de vista de orientação. A gente está dizendo que um determinado corpo é visto na direção daquela constelação. Mas a constelação é um espaço bidimensional. É um espaço projetado em algo que nos parece uma cúpula ou uma abóbada. Com respeito a espaço físico propriamente dito, a constelação não tem significado. Não existe um espaço na galáxia que é correspondente a uma determinada constelação. Existem linhas, apontamentos que são constelações. Se a gente quisesse fazer tipo, uma representação de uma constelação, uma área celeste, no espaço, pensando num 3D mesmo, é possível ter, ter minimamente dados de distâncias que eu consiga fazer esse desenho espacial? Tipo, pega uma constelação simples. A constelação simples tem mais ou menos quantas estrelas? Só para ter ideia. Depende se você está dizendo se é vista a olho nu ou vista num telescópio. Não sei, aí você que me diz. Vista a olho nu, eventualmente, por exemplo, a constelação da máquina pneumática, ela tem 5, 6 estrelas vistas a olho nu. E vista no telescópio a mesma vista no telescópio, você vai ver 500, 1000. Mas eu poderia, né, fazer um estudo sobre uma constelação e conseguir, talvez, essa projeção 3D, assim, pensar uma está a essa distância, claro que essas distâncias... Estrela. Uma estrela está a essa distância, a outra está a outra distância. A constelação em si não tem distância nenhuma. Eu conseguiria fazer esse desenho no espaço de uma constelação. Se eu quisesse projetar aqui, não sei como isso é tecnologicamente... Uma representação tridimensional das estrelas de uma constelação. Sim. É possível. Ah, que ótimo. A gente faz isso para ensinar esse conceito de constelação para cegos. Faz uma constelação em 3D e um grupo de estrelas que foram formadas na mesma, de uma mesma nuvem em 3D. As pessoas às vezes confundem, acham que a constelação estão todas juntas e próximas. Então, essas representações 3D a gente faz. Mas como? Eu te mostro. Isopor, bolinha de isopor, palito, pode usar barbante também para colocar as estrelas em distâncias, nas distâncias que elas realmente têm, claro, tudo em escala, né? E aí a gente percebe que um está num plano, outro está no outro, mas a projeção é idêntica. E as constelações, elas não são imutáveis. Cada estrela possui um movimento com respeito a nós, só que elas estão tão distantes que a gente não observa esse movimento na escala de tempo da nossa vida. Mesmo na escala de tempo de alguns séculos, você não consegue observar mudança significativa que nossos olhos consigam captar, os instrumentos captam. Então, se por acaso a humanidade vivesse por mais 50 mil anos, eventualmente as constelações que eles veriam seriam um pouquinho distorcidas com respeito às que a gente vê. Porque cada estrela que compõe a nossa figura, que a gente colocou como uma constelação, vai estar se deslocando com respeito às demais. E elas não vão estar exatamente na mesma separação angular uma da outra. Yeah, tem alguma história assim, hoje, alguma pesquisa que misture constelações por algum motivo? Ninguém assim? Mais faz pesquisa com constelação, porque é um conceito de meramente de orientação. Não serve para muita coisa. Existem pesquisas associadas à mitologia das constelações. Não são astrônomos que fazem necessariamente. Eventualmente, talvez alguém com um treinamento um pouco de astronomia, mas também em outras áreas, vai se interessar por esse assunto. Mas não é uma pesquisa de astronomia, propriamente dita. Então, quando a gente vai falar de constelação na astronomia, na verdade, a gente está localizando isso num espaço de tempo que é até antes da gente conseguir ter outras ferramentas de localização, é isso? Mais ou menos? Não, a constelação é como a gente divide o céu. Imagina que em vez do céu fosse o planeta. A gente divide o planeta em áreas, países e assim por diante. No caso, o céu a gente divide em áreas que são as constelações e que representam as figuras anteriores. E a história dessas figuras é bastante interessante, bastante intrigante. A gente tem, por exemplo, Órion, que é bastante conhecida, numa constelação, as Três Marias dentro do quadrilátero. As Três Marias compõem, na verdade, o cinturão do caçador Órion. Na mitologia, Órion, ele cometeu um ato de profanar o templo da deusa Ártemis, e a deusa Ártemis condenou à morte e mandou um escorpião para matá-lo. E o escorpião matou Órion, mas Zeus colocou no céu Órion e o escorpião, só que em lados opostos do céu. Então, quando Órion está se pondo, o escorpião está nascendo do outro lado, e vice-versa. Órion, a representação de Órion é visto ele se defendendo contra quem? Se defendendo contra o touro, que avança. No mapa estelar, você vê claramente essa representação. Órion tem um cão. É o cão maior, onde fica Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu. E do lado tem o cão menor, são os cães do caçador. A área em torno da constelação de Andrômeda também é cheia de mitos, porque tanto Andrômeda quanto o seu consorte, que era Perseu, estão representados. Também está representado o pai e a mãe de Andrômeda, que é Cassiopeia e Cefeu, e o monstro que ia devorar Andrômeda, que é representado pela baleia. E aparentemente é um mito que vem desde a época babilônica. Essa representação da princesa acorrentada que vai ser devorada por um monstro que tem um herói que o caça. Curiosamente, na representação de Perseu, nas representações artísticas, ele segura a cabeça da Medusa, que ele tinha acabado de cortar a cabeça da Medusa. E a cabeça da Medusa fica na área da constelação exatamente em cima da estrela Algol, que é uma estrela variável e que assustava as pessoas, e que era considerada a estrela do demônio. Era uma estrela que tinha uma variabilidade que as pessoas não conseguiam no passado explicar. Então, ficava na cabeça da Medusa. Uma variabilidade visível? A olho nu? Variabilidade visível a olho nu. O que? Ela muda em cerca de uma magnitude. A gente não vai fazer diferença no céu do Rio de Janeiro, mas no passado se via essa diferença. Isso é um bom assunto também, né? Porque, na verdade, a gente não vê nada, né? Aqui do Rio. A gente está aqui fazendo esse evento, né? Esse encontro falando do céu, e a gente está num céu totalmente claro. E eram cerca de 48 constelações clássicas. Os planisférios antigos mencionavam isso, os textos dos gregos mencionavam. A gente associa muita astronomia antiga aos gregos, mas aparentemente eles não tinham conhecimento astronômico tão bom quanto os indianos. Eles pegaram esse conhecimento dos indianos. E aí essas constelações clássicas, elas chegaram até mais ou menos 1400, quando começam as navegações portuguesas para a África, a América do Sul, e aí descortinam o céu do hemisfério sul. E era um céu que não tinha sido mapeado. Obviamente, os habitantes do hemisfério sul conheciam o seu próprio céu, mas os hemisférios norte não tinham mapeado. Então não existia constelações, pelo menos constelações europeias. Tá? Porque todos os povos têm constelações, mas as que a gente usa são as europeias. E aí o que aconteceu foi que os primeiros navegadores começaram a encontrar algumas constelações e começaram a reconhecer padrões no céu e dar os seus próprios nomes. E mesmo assim, o céu do hemisfério sul, por volta de 1720, continuava com vários buracos, que eram áreas que não correspondiam a nada, não existiam constelações ali. Aí por volta, quer dizer, no século XVII, na verdade. Então, o Bayer foi o primeiro autor que começou a mapear várias dessas constelações e ele começou a criar algumas. Não existia nenhuma constelação ali, ele produziu um mapa celeste e ele botou constelações dele, que ele criou. Um outro autor, o Lacaille, fez a mesma coisa. Depois vários outros, o nome aqui não me vem aqui no momento, começaram a produzir mapas que competiam com os anteriores e colocavam constelações novas nas posições onde os outros tinham colocado as deles. E se criou uma baderna, uma grande balbúrdia, porque como o céu do hemisfério sul não tinha tradição, cada um queria criar a sua. Havia constelações que roubavam estrelas das demais. Cada autor dizia, esse é o meu céu. E foi por aí que, em 1925, a IAU finalmente, a União Internacional Astronômica, finalmente determinou que constelação não era mais a junção das estrelas, mas sim a área do céu. Determinou que eram 88 e pronto, acabou a história. Ninguém mais cria constelação nova. Claro que, do ponto de vista artístico, você pode criar, você pode juntar e imaginar, esse é o meu céu, como se fazia no passado. Eu quero aproveitar, até porque o tempo está correndo. Você nos falou, para mim e para a Paula, no outro dia, né, que existia toda uma tendência na época do Giordano Bruno, dessa passagem da Idade Média para o Renascimento, da Igreja Católica querer reivindicar o céu com as suas nomenclaturas bíblicas, né? Aí você estava nos falando que Giordano Bruno queria trocar o nome de algumas constelações por Justiça, Verdade e tal. Queria que tu contasse para nós um pouquinho essa história. Isso é uma tradição de reinterpretar o céu que foi recorrente. Eu imagino que atualmente não vá mais aparecer novamente devido à determinação da própria IAU, que agora a constelação é a área do céu com o seu próprio nome reconhecido. Mas em vários momentos do passado, desde por volta do século VII, houve tentativas de criar um céu cristão, que fosse um céu para os adeptos do cristianismo, que não reproduzisse as imagens e as histórias pagãs, porque algumas dessas eram muito pecaminosas, inclusive. E foram propostas várias modificações. Nesse livro menciona uma dessas estrelas, uma dessa constelação era conhecida no passado como o Trono de Cristo, por exemplo. E foi inclusive feito um mapa celeste associado a um livro em que todas as constelações tinham sido modificadas para santos ou conceitos bíblicos. Inclusive todos os 12 signos zodiacais eram os 12 apóstolos. E outras mudanças do tipo, né? Nem aí a questão é que o próprio Giordano Bruno participou disso. Ele era bastante pio, bastante seguidor da ideia de que a virtude era importante, e ele se propunha, num dos seus livros, a substituir todas as constelações por virtudes. Seria a perseverança, a temperança, a coragem e assim por diante. Nenhuma dessas ideias foi à tona, porque toda o conhecimento que está por trás da história das constelações, ele era sempre rico e sempre foi deixado de lado. Uma constelação que a gente não usa no passado, mas que exemplifica muito essa questão que incomodava a Igreja Católica, é a constelação do Antínoo. Antínoo era o amante jovem do Adriano, do imperador, no século I a.C., e em algum momento o imperador vai até o Egito E ele se consulta no oráculo, essa é uma história real. Ele se consulta no oráculo e o oráculo diz que um grande mal vai se abater sobre o imperador se o Antino, desde que a coisa mais importante para o imperador fosse sacrificada. O Antino, que fez essa consulta, ele interpreta que é ele que é a coisa mais importante para o imperador. E ele se mata no Nilo. E o imperador fica louco com isso e manda todos os artistas do Império Romano da época construírem estátuas que representam Antino. Até hoje, Antino é a figura clássica, a figura real mais representada na história da arte clássica. Existem quadros, existem estátuas, bustos em tudo, existem inúmeros dele. E o imperador designou que uma constelação era Antino. E colocou essa constelação embaixo da constelação da Águia. Só que existe na mitologia grega antiga uma figura em que Zeus se transforma em águia e rapta Ganimedes para torná-lo seu próprio amante. Então essa representação do Antino fazia eco, ou rimava com essa constelação, com essa tradição antiga de Ganimedes. Tanto que no passado a constelação Antino também era chamada de Ganimedes. Então você vê que o céu tem uma representação do amante do imperador e a Igreja Católica não ia gostar disso. Obviamente queria mudar. No passado, por algum motivo, a IAU retirou essa representação de Antino e as estrelas que eram dessa constelação passaram a fazer só parte apenas da Águia. Então tá, né? Muito obrigada, Hélio. A gente queria ficar ouvindo muito mais. Mas a gente, eu acho que podia continuar com o Rutstein, né? Porque já que ele deu um panorama super europeu, assim, e desses conflitos da Europa, o Rutstein é arqueoastrônomo, né? Trabalha com arqueologia e astronomia e traz para a gente coordenador do curso de extensão de astronomia da UFRJ. Depois você explica. Falei errado. Mas ele trabalha com conhecimentos ancestrais e astronomia, então vamos passar para ele. Bom, gente, boa tarde. Agradecendo mais uma vez ter me chamado aqui, continuar essa interação que a gente teve lá com o Grupo Capacete já tem quase um ano isso? Quase um ano. Foi com o Gai, foi com o Grupo Articologia. No Capacete, que também nos recebe super bem. Que é super isso, legal. Com certeza. Foi muito interessante essa interação. Eu nunca tinha tido contato então, de perto assim com o pessoal das artes. Eu achei que foi muito interessante. Só esclarecendo, eu sou coordenador de extensão do CCMN, do Centro de Ciências Matemáticas da Natureza, e sou astrônomo daqui do observatório também. Arcoastrônomo é um pouco mais. A gente trabalha com arcoastronomia, então a visão que eu queria dar, o Hélio abordou umas questões bem interessantes, eu só vou retroceder um pouco mais, né? Porque o que, na verdade, levou o ser humano a usar a astronomia foi o momento em que ele deixou de ser nômade e resolveu se fixar em algum local, construir moradias e não se deslocar. E para isso ele precisava saber a hora, o tempo certo de plantar, de colher, onde a caça ia estar em determinada época do ano para poder sobreviver. Porque se você não ia mais atrás da caça, você precisava saber o que ou estocar e que época você deveria plantar e colher. E isso começou a ser associado, né? Porque isso é uma astronomia que fica muito interligada também com a meteorologia. Você começa a associar o comportamento do clima na Terra com determinados objetos ou grupos de objetos, que seriam as constelações, em que você consegue fazer essa associação. Digamos, por exemplo, a estrela Espica, né? Que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, ela se refere a uma espiga. A espiga de trigo que começava a ser colhida naquela época que essa estrela aparecia no céu, logo após o nascer do sol. Aliás, o nascer ilíaco, né? Ela aparecia e o sol nascia e ela desaparecia. Então é o momento em que começava a colheita do trigo e era iniciada isso na região dali do Tigre e Eufrates. Nessa época era uma coisa ritual começada pelas virgens. Por isso que existia esse relacionamento. Mas essa época que você está falando, é que época, mais ou menos? Mais ou menos uns 6 mil anos antes de Cristo. antes daqui do presente, perdão. Antes do presente. E isso foi uma coisa que foi se reproduzindo e passando para outras culturas. É, a astronomia, ela precisava, as pessoas precisavam de um calendário. Então, a astronomia começou a ser importante, estudar o que acontecia no céu, porque existe uma variação diária do céu em que você vê as estrelas cada dia 4 minutos mais tarde do que viu um determinado tempo. Mas existem outros objetos, isso é devido à rotação, à revolução da Terra em torno do Sol. E outros objetos que faziam, eram errantes, né? Os planetas e o Sol e a Lua. E tinha um movimento variacional previsível. O primeiro objeto que você podia perceber que tinha essa variação e podia ser previsível, obviamente, que a gente entende logo é a Lua. Né? A Lua tem aquele movimento durante o ano que vai fazendo aquela variação durante o mês. E em torno de 29 dias e meio terrestres, você tem uma lunação completa. Mas com isso, eles começaram a tentar fazer calendários baseados na Lua. Mas perceberam, né, que em um ano você tem uma defasagem de aproximadamente 11 dias em relação ao dia solar. E com isso faz com que você, em 10 anos só, você tenha 110 dias de diferença, que faz com que você tenha o quê? Quase 4 meses. Quase 4 meses é mais do que uma estação. Então você achava que estava entrando em uma estação, na verdade estava entrando em outra. Ainda nem tinha começado a entrar. Você estava entrando você achou que estava entrando no inverno, e na verdade ainda nem tinha acabado o verão, ainda ia entrar no outono. Então eles começaram a perceber que precisava de um relógio mais preciso para marcar isso. Não podia estar pensando em fazer uma colheita se orientando pela Lua, porque você ia acabar plantando no inverno. Ia ficar esquisito. Então eles começaram a perceber que o Sol poderia ser um marcador mais preciso. O Sol tem aquela variação dele entre os solstícios, entre o solstício de verão e o solstício de inverno, ele faz um movimento pendular no horizonte. E quando ele chega no meio do caminho, você tem os equinócios, que são os dias iguais às noites. E com isso eles começaram a perceber que podiam construir grandes relógios, calendários, usando pedras. Né? Então começaram a construir menires que utilizavam o horizonte de fundo, em que você tinha as montanhas, e como uma mira. Porque você tem que usar um marcador que seja fixo. Você não pode variar na posição. Então você tinha um ponto fixo onde você ficava e tinha um alinhamento de menires, de rochas que orientavam para você como uma mira para o horizonte nessas determinadas épocas do ano. Então você conseguia prever a data exata dos solstícios e dos equinócios. Com isso você conseguiu ter um calendário mais refinado. É mesmo, a gente sabe hoje em dia que também tem uma variação um pouco maior. Existe, a cada 4 anos, a gente faz aquela correçãozinha para o ano bissexto. Mas eles faziam suas compensações e correções. E com isso a astronomia começou a ser uma reguladora das atividades humanas. Não só a regular o plantio, mas isso começou também a ter um caráter religioso. Foram criados calendários religiosos ligados a lunações e associados também a calendários que eram para uso cotidiano, calendários civis. A gente tem um exemplo muito bom disso quando a gente observa os calendários de Dzogchen e Raab, que são dois calendários que os maias usavam. Esses calendários, o Dzogchen, ele era associado ao ano civil. Tinha 365 dias, mais uma correção. E o Raab era um calendário ritualístico de 260 dias. E esse calendário, ele aparentemente não era associado a nada que se conhecesse, né? Não sabia o que... Tinham ideias que se você estaria numa cidade em que o sol demoraria na ida e volta, a passar, demoraria 260 dias até passar exatamente sobre a cabeça desse local. Mas não é isso. Na realidade, ele é associado com um ciclo de milha em altitude. Calendário foi criado com um ciclo de plantio, crescimento e colheita do milho no México Central. E numa determinada altitude, a torno de 1.500 metros de altitude, porque se você está no Planalto, você tem um outro ciclo, uma outra variação. Então, com isso, a gente conseguiu determinar mais ou menos, aproximadamente, em que região esse calendário foi criado. A astronomia, então, servia para regular, inclusive, guerras, até nascimentos de filhos. Existiam os dias nefastos para os maias e para os astecas. Né? Os astecas, na verdade, eles tinham um conhecimento que foi adquirido, associado dos maias. Os astecas chegaram só mesmo a começar a formar a civilização lá pelo ano de 1350, quando eles fundaram o Tenochtitlan ali no lago Texcoco. Os maias já tinham entrado em decadência muito tempo antes, lá por 960 depois de Cristo, eles já estavam em completa decadência. Mas os conhecimentos deles foram absorvidos pelos astecas. Agora, voltando, indo mais para uma parte aqui, mais do Brasil, né, da América do Sul, existem associações que não são tão óbvias quanto a gente está acostumado, como ele falou, das constelações europeias, de ligar estrelas para formar um objeto. Né? Depois de formar os objetos, você evoluiu para, como ele falou, da Iaú em 1925, de criar constelações. Na verdade, a Iaú loteou o céu. Né? Você tinha, como você tem um terreno, tem um monte de ocupantes, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos delimitar isso aqui, a constelação dessa pega essa área, essa pega aquela outra, e lotear o céu e disseram, aqui ninguém mexe, quem está ocupando, ocupa, não tem invasão mais. Como se fosse possível, né, na verdade, porque é só uma... É porque, na verdade, tinha que sistematizar a coisa de algum jeito. Tá? Mesmo que isso não serve, como ele falou, não serve para mais nada hoje em dia na astronomia profissional, isso não tem nenhum interesse. Talvez porque a gente esteja numa relação mais complexa com, né, com o cosmos, sei lá, como a gente vai chamar, né? O espaço. Não, o que eu quero dizer é que não tem significado para a astronomia profissional, mas para outras áreas tem, continua tendo significado. Porque, na verdade, quando você conta tudo isso, o que é mais presente para mim é que, na verdade, assim, a gente aprende o céu que já nos regula, né? Na verdade, a gente é regulado pelas coisas da natureza que estão aí sendo oferecidas. Hoje em dia, a gente não percebe isso. É. Né? Mas todos os povos tiveram essa necessidade porque, na verdade, a gente é regulado por essas coisas. Então, a astronomia, né, o estudo do céu, não inventa nada. Né? Na verdade, a gente absorve alguma coisa. Né? A gente cria ferramentas para absorver alguma coisa que já está e que, na verdade, não depende absolutamente da gente. Sim, na verdade, nesse sentido, as constelações já estão engessadas, petrificadas, a gente não pode mais modificá-las. Isso não quer dizer que você não possa criar o seu próprio céu, artisticamente, que eu estou dizendo, entendeu? Não, mas eu tô pensando a liberdade mais na coisa... poética está solta. Estou pensando mais na coisa das estações mesmo, esse nos regular, eu estou falando desse regular a nossa vida mesmo, né? não aí desse mapeamento das constelações, mas tá. Essa na relação. Não, exatamente. Só uma reflexão. Não, claro, o que eu estou dizendo é exatamente isso. A gente começou a entender, tentar interpretar o clima através do movimento da observação de determinadas épocas de determinados astros, ou asterismos, que são um conjunto de astros, como ele citou também das Pleiades. As Pleiades têm uma importância muito grande para os autóctones aqui do Brasil, para os indígenas aqui. Elas são reguladores de épocas de verão e inverno, entre aspas, principalmente no hemisfério norte, né? Na parte norte do Brasil, onde eles são regulados os invernos e os verões. Na verdade, inverno para lá, para perto do Equador, quer dizer chuva, e verão quer dizer não chuva. É assim que é a regulagem. Certos rituais são associados a essas épocas, a presenças de objetos próximos à Lua, próximo de Júpiter, a Lua próximo de Saturno, são objetos bem brilhantes e bem marcantes. Então, constelações que são criadas aqui, por exemplo, Órion e o Touro, são constelações que, para algumas tribos norte, eles são associados a um objeto só, que é o homem velho. Um homem de bengala, sem uma perna, então junto a essas constelações. Existem outros tipos de interpretação, por exemplo, os incas, eles tinham, e outros povos, além de menor expressão, digamos assim, não obviamente maior expressão, mas não tão avançados como a tecnologia, digamos, que os incas tinham, eles observavam o céu, não objetos, estrelas, mas nuances entre partes claras e escuras da Via Láctea. Então, ali uma eles formam... Assim. É uma composição. Existem a constelação da Ema, que pega os dois olhos dela, são alfa e beta de Centauro. E o resto do corpo chega até perto de Escorpião usando partes escuras e claras da Via Láctea. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a compreensão, a tentativa de estudar a astronomia, que na verdade agora está envolvida num conceito mais amplo, que é a astronomia cultural, que engloba também a etnoastronomia, a gente tenta, a ideia da arqueoastronomia é juntar todas as áreas que a gente possa, arquitetura, história, biologia, artes, tudo isso para tentar compreender como é que os povos antigos se utilizavam da astronomia para a sua vida cotidiana e para as suas cerimônias religiosas. Então, esse é o espírito da astronomia cultural. Juntar uma compreensão, porque cada vez mais, não só a astronomia, como várias outras áreas, começaram a compartimentalizar demais, a ficar muito fechadas e se especializar demais numa coisa só. Então, a ideia é que a gente faça como no Renascimento, no Iluminismo, alguém que tenha conhecimento, as pessoas têm que ter um conhecimento amplo do conjunto. A gente não vive em locais isolados. O quebra-cabeça tem várias peças e tem várias pessoas de várias áreas que têm as peças para juntar esse quebra-cabeça e montar. Então, acho que é uma espécie de retorno a um conhecimento mais enciclopédico no bom sentido, não no mau sentido, né, de um conhecimento superficial, mas um conhecimento mais abrangente que a gente possa traçar a evolução da humanidade, tentar compreender, porque às vezes a gente está do lado, numa sala, de uma pessoa que faz uma coisa, pode complementar o trabalho da gente e a gente não tem contato mais com essa pessoa. Às vezes na mesma área ou então de outras. Então essa ideia de nem mais interdisciplinaridade, agora a palavra é transdisciplinaridade, né? Se interpenetrar nas outras áreas e tentar compreender melhor o conjunto dessa forma. E Rundstein, quais são as ferramentas assim, que vocês usam nas pesquisas de arqueoastronomia, etnoastronomia? Porque eu me questiono sempre se os povos originários que ainda se mantêm, em termos de aldeias, ou em termos... No Brasil, a gente pode pensar nos quilombos, em alguns. Essa é uma das minhas pesquisas. Né? Então, procurar esses céus que resistem nessas pessoas. Então, não aquele da pesquisa que está no livro que alguém escreveu, mas que existe ainda... Né? Quantas histórias, porque são culturas orais, então o que chegou? Isso é uma das ferramentas, vocês estão mais dedicados, porque naquele dia, eu lembro que você, no capacete, né, no Guy Spand, você mostrou muita coisa não sei se eu posso chamar de... Pinturas. São ilustrações das pinturas rupestres e tal. Então eu queria saber quais são, se existem, né? Qual é esse ferramental aí que consegue acessar esses tempos e esse conhecimento aí, levantar, né? Entendi. Bom, na verdade, existem várias áreas. Como no caso de povos com civilização, com culturas mais avançadas, digamos assim, como os maias na América Central, os astecas, os incas, eles deixaram construções, então a gente consegue observar melhor alinhamentos. Existem fontes primárias, poucas que sobraram, né, que são os códices maia, mais de 95%, se não quase 99%, foi queimada quando os espanhóis conquistaram o México, e os códices eram um entrave, porque ainda fazia com que a religião dos povos maia, asteca, continuassem sobrevivendo. Então, eles queimaram em praça pública quase todos os códices, pouquíssimos salvaram, e construíram igrejas com as pedras dos templos em cima dos templos, de muitos templos, não só na América Central, mas aqui no Peru mesmo. Então, a maior parte dessa informação, que a gente chama de fonte primária, foi perdida. Existem muitas informações, como Bernardino de Chagum, em fontes secundárias, que eles fizeram anotações de qual era o cotidiano dos astecas, e com símbolos e imagens, tentando explicar mais ou menos o que era o conceito maia de vida, de sociedade, e com isso eles botaram uma visão. Só que eles é fonte secundária, porque se você vê, eles tentam, escrevem para a população europeia, e para tentar ser compreensível, porque a maior parte das coisas era incompreensível para um espanhol que chegasse lá, então eles colocavam associações de santos, de igrejas, né, porque foram a maior parte colonizados pelos espanhóis, a igreja era forte nisso. Então, as fontes estão meio contaminadas com isso. A gente tem muitas informações secundárias, mas elas serviram muito para um início, e os códices que sobraram também, e hoje existem linguistas envolvidos nessa parte que estão conseguindo, através das estelas, que são aquelas grandes pedras com figuras desenhadas, tentar reentender e compreender, inclusive, a gramática que era utilizada. Encontrar essa linguagem. Isso, estão conseguindo, estão conseguindo recuperar muita coisa. É um trabalho impressionante mesmo. Já aqui na América do Sul, os incas não tinham uma escrita dessa forma. Eles usavam os quipus, que era o quipus, depende de quem a pronúncia. E eram cordinhas coloridas com nós posicionados em que você dava informações sobre diversas atividades. Só que tem que isso foi mais perdido ainda, porque a gente não tem pouquíssima informação de como você poderia ler essa história nesses poucos quipus que restaram. E a gente não tem mais informação como tem dos maias e dos astecas. E vindo especificamente aqui para o Brasil, você falou dos quilombos, né? Nós temos ainda muitas aldeias que mantêm essas tradições, principalmente no norte. Existem pessoas que já fizeram trabalhos lá no norte, com quem eu trabalhei, inclusive com a Priscila Fauliaber, com a Cíntia Jales, e existem entrevistas e desenhos em que eles conseguem liberar algumas ideias de que são constelações. Só que isto é um conhecimento que é de uso exclusivo, digamos, conhecimento exclusivo dos pajés e de quem eles vão treinar. Então, você precisa, para ter um arranhar de leve o que é esse tipo de conhecimento, você tem que ter uma aceitação na tribo, você tem que passar alguns meses lá. Então, não é uma coisa muito simples. O pessoal da antropologia tem feito isso, tem conseguido resultados muito interessantes com isso. E na nossa parte mais antiga aqui no Brasil, o que nós temos são muitos registros pré-históricos de pinturas rupestres, de gravações também que são feitas na pedra. Mas a maior parte é de pinturas rupestres. Isso a gente tem desenvolvido, um trabalho junto com duas pesquisadoras, uma de Emílio Guild e a outra do MASH, do Museu de Astronomia, que é a Cíntia Jales, e a gente está tentando criar um banco de imagens em que a gente possa colocar todas as imagens que as pessoas vão disponibilizar para a gente na rede, tentar fazer um grande banco em que a gente consiga associar imagens que são pelo menos parecidas. A gente não consegue afirmar isso aqui é uma estrela, isso aqui é um planeta, porque não deixaram manual para a gente ler isso. Pode fazer que nem a NASA faz, né? Botar as informações disponíveis para todo mundo estudar. Sim, a ideia é essa. O banco de dados é para ser um banco aberto a todos. Legal. Não é? E cada quero. Um faz a sua. Não, todos nós queremos. A gente só está numa fase embrionária, digamos assim. O bichinho está lá, mas ainda não nasceu, não. Está com alguns meses ainda no ventre. E a gente tem trabalhado nisso porque não é uma coisa trivial, não tem ninguém que tenha feito isso. A gente ainda quer usar um software de reconhecimento para que ele, você dando uma imagem e você dizendo, olha, quero alguma coisa assim. E ele vai tentar identificar, como aqueles identificadores faciais, né, que são utilizados em aeroportos para identificar as pessoas, identificar pinturas rupestres que tenham mais ou menos aquele formato que separem. E a gente sabe aproximadamente uma coisa que pode ser um sol, pode ser uma lua, mas a gente não tem certeza. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de avaliação, porque você pode incorrer naquele erro de você afirmar uma coisa sem ter como comprovar. E na ciência a gente não pode fazer isso, que é leviano. Bem, Hélio, como é que a astronomia é vista assim? Ela é eu sou o Hunter. Diga. Hunter, desculpa. Tudo bem. Como é que a astronomia é vista, a arqueoastronomia é vista dentro do campo da astronomia, da ciência espacial, enfim? Existe muita gente fazendo isso no mundo, ou é mais restrito? Você poderia dar um panorama para a gente? Sim, claro. Na verdade, como eu falei, agora a gente está incluindo tudo num ramo só que chama astronomia cultural. Então a gente engloba a etnoastronomia, a arqueoastronomia. Digamos, um marco inicial que a gente pode dar mais ou menos é lá para 1896, quando Sir Locke, que era um astrônomo renomado, inclusive o criador da revista Nature, publicou um livro, The Dawn of Astronomy, né, o Alvorecer da Astronomia, em que ele vai no Egito e vai em Stonehenge e faz análises de campo sobre orientação de templos astronomicamente. Foi a primeira tentativa de um livro de abordar isso por um astrônomo inglês conceituado. Depois ficou hibernando, mais ou menos, e começou a tomar força de novo no final dos anos 60, onde foram criados primeiro um termo astroarqueologia e depois virou arqueoastronomia. Teve logo depois, no começo dos anos 70, um congresso no México e um ano depois teve outro congresso na Inglaterra, em Londres, já abordando isso. Só que esse tipo de abordagem começou a ser mal visto, porque logo nessa época, dos anos 70, né, no primeiro quarto dos anos 70, apareceu um livro que todos devem se lembrar muito bem, que eram Os Deuses Astronautas, feito por Elvis von Däniken. E esse livro ele foi quase uma tentativa de assassinato contra essa criança que estava nascendo e que ficou no CTI durante muito tempo. Até que lá pelo começo dos anos 80, um outro astrônomo, Anthony Aveling, começou a trabalhar mais forte nisso. E a arqueoastronomia, né, começou deixou de ser desprezada, proibida, e começou a ser tolerada. A partir daí, mais pessoas envolvidas em astronomia e outras áreas começaram a se interessar e publicar livros. Hoje existem muitas pessoas trabalhando com história da astronomia ligadas à arqueoastronomia. Alguns poucos no Brasil, outros bastante na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na China e na Índia. Então, essa agora está sendo aceita, com menos reservas. Mas é sempre assim, é uma ciência jovem, digamos assim. É um ramo da ciência novo. Porque quando você tenta juntar a área de humanas com a área de exatas, sempre sai faísca, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, existe um tempo de acomodação. E eu acho que esse tempo tá juntando, né? A gente está convergindo para conseguir conversar amigavelmente já tem algum tempo. A gente está começando a criar mais uma cultura de que a gente pode abordar de uma forma metódica, ter metodologia para abordar isso sem viajar demais no assunto. É só ter um pouquinho mais de calma e as pessoas perceberem que isso é uma ciência. Nós estamos estudando uma coisa que é a astronomia, que fez a humanidade evoluir. A compreensão da natureza através do olhar das estrelas e isso sendo utilizado como calendário para você saber a época de plantar, de colheita, isso começou a regular as atividades humanas. E é isso que ajudou a gente a estabelecer uma civilização. Acho que quando as pessoas perceberem isso, vão ver que talvez faça tão pouco sentido estudar com astronomia, etno e astronomia cultural. Sim. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, para o Hélio também, na verdade é mais uma provocação, que você já respondeu em parte, mas enfim, eu sou um leigo total, mas quando criança adorava astronomia, queria ser astronauta, aquela coisa toda, e eu tenho um livro chamado, acho que era da Astronáutica, que fala, tinha parte dos antigos, que me encantava muito e falava assim, naquela época os caras subiam numa pirâmide, numa escada, já tinha uma visão que hoje é impossível de ter aqui no Rio de Janeiro, como alguém falou. E, por outro lado, tivemos todo esse avanço, telescópios, hoje temos o Hubble e tal. A pergunta é a seguinte, estamos mais perto ou mais longe do céu ou dos astros, se preferir? Bom, você está falando disso cientificamente ou romanticamente? Ah, por isso que eu falei que é uma provocação. Pois assim. É, bom, romanticamente eu acho que a maior parte da população está afastada, embora existem alguns que... Desculpa, não romanticamente, mas assim, o que me parece até pela sua fala, que o dia a dia da maioria das pessoas antes era muito mais ligado aos ciclos, né, dos astros ou os ciclos naturais do que hoje em dia, que a gente tem luz elétrica, que tem despertador... enfim, para plantar, você vai, entra no Google e vê quando é a data certa. Sim, mas a data certa vai te dar dependendo de como está a Lua, né? Sim, sim, não, mas, em que a, pessoa, época do mas, ano então, você mas a pessoa não sabe, ela vai, ela não, esquece da Lua. Não, se eu perguntar para você que fase da Lua hoje, você sabe? Não. Pois é, duvido muito que eu, quase ninguém aqui sabe qual é a fase da Lua. Então, esse é um negócio, ninguém olha mais para o céu mesmo porque tem um horizonte muito limitado. Uhum. Eles antes tinham um horizonte amplo. Quem sabe? Tem um que sabe, quem é que sabe? Minguante, quase nova. Isso aí, minguante quase nova. E hoje em dia nós temos um horizonte limitado. Antes eles tinham o relevo. Se você não tinha árvores num deserto, você tem. Dá para ver nitidamente esse movimento pendular do Sol durante o ano. Agora você tem um monte de prédio, você mal consegue ver as estrelas, mesmo que não tivesse luz, você mal conseguiria ver. E com luz você consegue. Está no limiar de ver a estrela Beta do Cruzeiro. Mais um pouquinho você não ia conseguir ver a imagem da cruz. Está no limiar, que é em torno de 2,7, por aí, de magnitude visual, para você enxergar ela. A partir dali você já não vê todo o cruzeiro. Então, sim, certamente que nós estamos mais próximos com telescópios espaciais, com um monte de instrumentos em terra, baseados em terra, que tem a capacidade de observar objetos longínquos e fazer observações fantásticas. Tem as imagens que você tem, que é o que mais atrai na astronomia. Isso está muito avançado mesmo e o Brasil se insere muito bem dentro desse trabalho. A parte do dia a dia que você quis saber é exatamente essa. A gente ainda se utiliza desse conhecimento da variação da Lua, da posição do céu, do Sol, que te dá as estações do ano, mas a gente não tem consciência de que está... que isso ainda é utilizado. Velho, quer falar alguma coisa? É só para comentar que, de fato, concordo com o Rundstein, a população, de um modo geral, ela está mais afastada do céu. Eu não sei se você tem conhecimento de algumas propostas de grupos empresariais de colocar no céu espelhos que fazem com que a gente não tenha mais noites, para aproveitar mais o tempo de dia. São propostas que já foram lançadas várias vezes. Alguma outra proposta de colocar outdoors na Lua. Então, se a gente está mais afastado do céu que vocês, de um modo geral, imagina então se isso vingar. E só comentando também isso, nem vai precisar tanto, porque a poluição luminosa, né, que a gente chama de, entre os iniciados de PL, a poluição luminosa está crescendo cada vez mais. E as pessoas usam as luzes de uma forma errada. Né? Existem até movimentos na própria UI e outras entidades para que você utilize a luz de uma forma correta. Em vez de espalhá-la para cima, você botar cúpulas que joguem a luz só para baixo, para evitar a contaminação da atmosfera. Lâmpadas de vapor de sódio causam uma contaminação terrível para quem faz espectroscopia, porque contamina a atmosfera e você tem um monte de linhas que não são das que você queria observar. E você, além de apagar o céu. E essas lâmpadas de LED, elas são mais perigosas, violentas ainda do que as outras. Elas têm uma luz fortíssima. Fortíssima. E mesmo você botando para baixo, só o reflexo que faz nas calçadas de cimento, quando jogam uma quantidade absurda de luminosidade para cima. Então é uma coisa que a gente tem que rever também, como é que a gente vai utilizar corretamente a iluminação, de forma que você não desperdice e que não polua o céu, porque o céu agora foi transformado em patrimônio da humanidade. Então a gente tem que tomar também cuidado, não só para o céu, mas também para o nosso próprio bolso, que a gente está consumindo energia, jogando luz fora, iluminação desnecessária. Você podia colocar uma lâmpada menos intensa para iluminar a mesma quantidade que você iluminaria se você não perdesse para o céu tanta quantidade luminosa. Bom, muito obrigada, Rutstein. Prazer. Vamos seguir, Rádio Volúzia. Ok. Para quem está sintonizando agora, estamos aqui a Rádio Volúzia, transmitindo a Comuna Intergaláctica, diretamente do Observatório de Valongo, Rio de Janeiro, para todo o planeta Terra, quiçá mais longe, até onde chegar a web. Não sei se na estação espacial o pessoal pega a internet. Hoje, né? hoje vai passar a estação espacial. Já está na programação, a gente vai parar uns minutos para ver, para vê-la. Para enxergar a estação espacial de telescópio? Ah, porque ela vai estar por aqui por cima hoje. É. A princípio vai atravessar o Rio de Janeiro. É. Vamos passar para a Silvia. Agora, ó, do Hélio e Rutstein. Silvia, tu trocou de horário? É. Foi uma intervenção sonora enquanto os participantes estão se intercalando, é isso? Já está pronto? Precisa, já está pronto. A gente tem aqui o Thiago, professor aqui do observatório, que vai falar sobre cosmologia, não é isso? É. E, pessoal, quem está aí, vamos fazer interações, né? Perguntas, o microfone não é só nosso. Vamos lá. Thiago, quando quiser. E aí, na próxima, a gente faz uma intervenção. Bom, então, antes de mais nada, eu queria agradecer os organizadores pela oportunidade de conversar um pouco aqui com vocês. Fazer uma recepção calorosa, espero que vocês estejam aproveitando o Observatório de Valongo, os visitantes que a gente está recebendo hoje, espero que estejam gostando e apreciando do nosso instituto. E Eu estava pensando como que eu poderia contribuir um pouco para essa conversa e estava tentando justamente juntar um pouco essa coisa da cosmologia e ver se eu consigo agora? Talvez pegar um pouco de carona no que o Hélio e o Rundstedt já falaram, juntar isso com um pouquinho de história. Onde que abre a rede aqui? Definitivamente eles sabem muito mais do que eu. Eu estou compartilhando o meu celular, se quiser. Não, eu queria usar aqui. Essa história da astronomia, de astronomia, mas eu vou tentar dar um panorama geral, que eu acho que é uma coisa que fascina em particular, que é um pouco essa história do conhecimento do homem, da humanidade, de uma maneira mais geral, esse conhecimento humano sobre o universo que nos rodeia, que é uma coisa que eu acho particularmente interessante. Eu me formei em física, então eu estava estudando uma coisa diferente, um pouquinho diferente na faculdade, não é tanto, mas eu acho que o que me atraiu um pouco para essa área de astronomia e astrofísica foi justamente esse fascínio com o universo, esse fascínio com o cosmos, com o céu, que eu acho que é uma coisa que, de uma maneira geral, o público tem mesmo muito interesse, mas às vezes não sabe onde encontrar, e eu achei que era uma maneira interessante de continuar os meus estudos, de continuar o meu trabalho. Então, é uma história que eu gosto e com a qual eu tenho uma certa relação pessoal, eu diria. Então, o que eu queria falar era justamente sobre essa história do conhecimento sobre o cosmos, sobre o universo. Então, estendendo muito mais do que o Hélio falou sobre constelações, estrelas. Então, lembrando que todas as estrelas que a gente observa no céu estão dentro da nossa própria galáxia. Então, para o que eu pesquiso, para o que eu trabalho, acaba sendo uma coisa muito pequena. Então, para a maior parte da população, a galáxia pode parecer uma coisa muito grande. Para mim, uma galáxia é uma coisa muito pequenininha. O que eu estudo é justamente o espaço, o universo, populado por diversas galáxias. E se a nossa galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas, né? Esse número não é muito certo, mas só para dar uma ideia, o universo tem mais de 100 bilhões de galáxias, talvez 1 trilhão de galáxias, então o universo é uma coisa muito grande. E o que a gente tem que entender é justamente esse espaço, como é que esse espaço se criou, como é que esse espaço se formou, como é que esse espaço evoluiu desde o Big Bang, e é uma noção que a gente não tinha antigamente, claro, a gente não sabia exatamente qual era o tamanho do universo. E teve uma das histórias que eu considero mais interessantes na astronomia, justamente a primeira discussão mais científica, baseada em dados, sobre qual era o tamanho do universo. Porque na década de 20, na década de... foi no começo da década de 20, se não me lembro, se eu me lembro bem, que teve um debate entre dois astrônomos muito renomados da época sobre o tamanho do universo. Porque a gente via algumas nuvens no céu, umas nebulosas, e existia um grande debate sobre a distância até aquelas nebulosas. Se aquelas nebulosas eram nuvenzinhas que estavam dentro da nossa própria galáxia, ou se eram outras galáxias, o que na época se chamava outros universos-ilha. Então talvez tivessem coisas no céu que fossem parecidas com a nossa própria galáxia, um conjunto de estrelas, mas que estivesse tão longe que todas elas juntas parecessem meio como uma nuvenzinha. E isso foi um debate bastante acalorado, não tinha uma resolução, porque a gente não tinha uma maneira tão precisa de medir no começo do século, no começo do século XX, a gente não conseguia medir essas distâncias muito bem, até que finalmente, com o trabalho do Hubble, principalmente do Edwin Hubble, de outros astrônomos da época também, a gente conseguiu fazer essas medidas, baseado em estrelas variáveis. Então é importante ressaltar também o trabalho da Henrietta Leavitt, que foi uma astrônoma fundamental, né, na produção desse conhecimento, porque ela que viu que a gente poderia usar estrelas variáveis no céu para determinar distâncias até essas nebulosas. E o que o Hubble fez foi justamente medir essa distância até um determinado número de galáxias para ver que eram realmente outros universos-ilha. Então, de repente, o universo naquela época ficou muito maior. A gente conseguia ver que não era só a nossa própria galáxia, mas que existiam outras galáxias no universo e que o universo realmente era uma coisa grande. E o próprio Hubble continuou fazendo estudos parecidos e ele conseguiu ver que não só existiam outras galáxias no céu, mas que essas galáxias estavam se afastando entre si. Então, cada galáxia estava se afastando de nós, e não só isso, mas quanto mais longe tivesse uma galáxia, mais rápido ela estava se afastando da gente. E a conclusão que ele chegou foi que o universo como um todo estava se expandindo. Se você faz as contas, se você vê a geometria e a matemática do assunto, você conclui que o próprio universo, o próprio tecido do espaço-tempo está se expandindo. Isso era uma coisa que já tinha sido prevista pelo Einstein. O Einstein, quando ele fez as equações dele lá da relatividade geral, as próprias contas dele, a matemática dele, já previa esse tipo de comportamento. Mas o Einstein, ele não gostava disso, ele achava que o universo não poderia funcionar dessa maneira. E ele colocou termo a mais na equação, que é o que ele chamou de constante cosmológica, para dizer que o universo estava parado. Porque se não tivesse essa constante, tem a própria força da gravidade, que segundo a relatividade geral, ela acaba atraindo esse espaço-tempo. Então você precisa, ou ele está crescendo, ou tem uma outra força que mantém ele parado lá onde ele está. E o Hubble encontrou que efetivamente o universo estava se expandindo. Então, o Einstein voltou atrás, alguns anos depois, ele voltou atrás nessa história e disse que essa constante cosmológica que ele tinha adicionado tinha sido o maior erro da vida dele. Então, o Hubble corrigiu essas equações da relatividade geral para mostrar que esse universo estava efetivamente se expandindo. E pulando 50, 70 anos aí, a pergunta que ficou no ar durante muito tempo foi o que ia acontecer com o universo, porque, tudo bem, o universo está expandindo, a gente sabe que ele está crescendo de alguma maneira, mas a gravidade, a densidade de energia do universo, esse conteúdo do universo continua funcionando como uma força atrativa. Então aquilo deveria, de alguma maneira, talvez colapsar, ou talvez não colapsar, mas simplesmente desacelerar. Então essa expansão, por causa dessa força atrativa do universo, essa expansão ia ficando mais lenta, até que talvez chegasse num ponto que não crescesse mais tanto. Então existiam todas essas previsões, tudo baseado ainda nas equações do Einstein, da relatividade geral, e uma série de astrônomos, principalmente na década de 90, isso já no final do século XX, uma série de astrônomos começou a fazer essas medidas para tentar entender qual era o destino do universo, o que, que ia acontecer com o universo no futuro. Será que ele colapsa de novo, ou será que ele vai simplesmente desacelerar e vai ficar mais ou menos daquele tamanho para sempre? E o que eles encontraram, eles mediram distâncias, foi um trabalho análogo ao que o Hubble fez, mas eles usaram supernovas, que são objetos muito brilhantes. Então eles conseguiam medir velocidades de expansão do universo e conseguiam medir distâncias muito maiores do que o Hubble era capaz de ver. Inclusive porque hoje a gente tem telescópios muito mais poderosos, a gente consegue ver muito mais longe. Então o que eles conseguiram encontrar foi que não ia nem desacelerar aos pouquinhos, nem ia colapsar de novo, mas o que a gente entende do universo hoje em dia, que o universo está expandindo aceleradamente. Ou seja, existe alguma força misteriosa que está empurrando o universo para fora. Eu tenho uma pergunta que é bastante ingênua, mas a gente já acha que viu até onde? A gente tem ideia dessa do quanto tem de desconhecido ainda, ou a gente está achando que a gente realmente mapeou um todo qualquer? A gente tem uma barreira natural. A gente tem uma barreira natural que é o que a gente chama da radiação cósmica de fundo. A gente consegue ver muito longe. E é muito interessante, isso é uma das coisas que eu adoro no meu trabalho, porque a velocidade da luz é finita. Então, quanto mais longe você vê, mais tempo a luz daquele objeto, daquela estrela, daquela galáxia, mais tempo aquilo levou para chegar até nós. E a gente consegue ver até muito tempo, até distâncias enormes. Então, quanto maior essa distância, mais no passado a gente está vendo. Então, você pode pensar no céu, se você pensa em distâncias cosmológicas, você pode pensar no céu como se fossem cascas de cebola, onde quanto mais distante, mais no passado você está vendo também. Você consegue montar como se fosse um álbum de retratos do universo em épocas diferentes. E a gente consegue chegar muito longe, a gente consegue ver essa radiação cósmica de fundo. Ela aconteceu cerca de 400 mil anos depois do Big Bang, o que para muita gente pode parecer bastante tempo, mas lembra que hoje a gente mede a idade do universo como sendo de aproximadamente 13 bilhões e meio de anos. Então a gente consegue ver mais de 13 bilhões de anos no passado, a gente consegue ver muito longe. A gente consegue ver bastante coisa e a gente consegue... O nosso trabalho é justamente pegar esse álbum de retratos do universo e ir juntando como se fosse um quebra-cabeça para entender como é que o universo evoluiu desde o Big Bang, desde aquilo que aconteceu no começo de tudo, até hoje. Então aquilo que está acontecendo agora naquela casca da cebola mais externa, a gente só vai ver daqui a 4 milhões, quantos anos? 400. Daqui a 13 bilhões. Mas, 13 bilhões de anos. Mas a gente sempre vai ter essa distância temporal, então, ela se mantém. Então como ela se mantém, para a gente pode ser o presente. A gente pode chamar, fazer essa inversão. Não, a gente chama um passado perpétuo. E, de qualquer maneira, é interessante que as escalas de tempo também de mudanças em estruturas do universo são muito longas. Eu trabalho com formação e evolução de galáxias. Isso é um processo que leva centenas de milhões, às vezes bilhões de anos. Então, na minha vida, eu nunca vou ver uma galáxia mudando. Isso é uma das coisas mais sedutoras em quem resolve dedicar a vida à astronomia, né? Porque, na verdade, vocês estão todos trabalhando com coisas que a gente não alcança de jeito nenhum, né? Espaço-temporalmente, na verdade. São coisas que sobram, são anotações, são coisas que a gente consegue ver, mas, assim, na verdade, não vai sobreviver, nenhum de nós que está aqui vai sobreviver a nenhuma dessas transformações, né? Não, a gente não vai ver isso, a gente não vai ver... o final do Sol, o Sol vai morrer daqui a 5 bilhões de anos. Então, todas essas escalas de tempo são realmente muito longas. Isso é uma coisa que acontece durante muito tempo. Não, eu fico pensando na informação que isso dá enquanto humano, né? Enquanto pensar a si mesmo a partir disso, né? Quase impossível, na verdade. É engraçado que a minha perspectiva como astrônomo é diferente, porque isso me faz ter um lugar interessante de estudar. Eu gosto muito do meu trabalho nesse sentido, porque tem um aspecto de fascínio, que eu estou vendo uma coisa de uma escala que transcende a escala humana de uma maneira enorme em termos de número, mas ao mesmo tempo me dá um poder interessante porque eu tô trabalhando tentando compreender isso. E é uma coisa que eu gosto muito no meu trabalho, gosto muito no dia a dia, é essa questão da descoberta, é você descobrir como funciona o universo, como funcionam as galáxias, o que aconteceu há 10 bilhões de anos, como é que isso foi se formando e juntar esse quebra-cabeça. E, em particular, a gente consegue, usando esses telescópios, porque a tecnologia tá sempre evoluindo, a gente é capaz sempre de ver coisas novas. E ver coisas novas, não só novas para mim, mas novas para a humanidade. Eu vejo coisas no meu trabalho diariamente que nunca ninguém na história da humanidade viu. E essa é uma troca que é muito interessante na nossa pesquisa. Ah, essa é a dimensão que a gente não tem, né, de fora. Parece assim, um inalcançável que, na verdade, demora, né, para você chegar a alguma coisa nova. Então, não, tem tanta coisa que, na verdade... Tem muita coisa aí. Descoberto diariamente. Justamente. E aí é uma coisa... Eu acho que muitas vezes isso aparece no público, na visão do público, isso aparece como um momento, de uma epifania que um cientista teve e é uma pessoa genial que de repente descobriu uma coisa nova. Não, isso são pequenas descobertas que vão acontecendo diariamente e uma colaboração de trabalho duro de todo mundo que trabalha nessa área. É, eu não sei se eu vou atropelar a sua fala, mas assim, dado essas informações que tu nos deu, qual é a sua opinião pessoal sobre projetos como o SpaceX, do Elon Musk, ou Mars One, tipo esses projetos de ocupação de Marte, você acha viável? O que você pensa sobre isso? É uma pergunta interessante. Eles definitivamente têm uma visão, e eles têm uma missão que eu acho importante. Então, eu acho que essas tentativas são importantes, dependendo de como você administra o orçamento que você tem também para cada uma dessas coisas. Para eles é mais fácil, porque eles trabalham com iniciativa privada e eles têm dinheiro próprio para desenvolver esse tipo de tecnologia. E eu acho que qualquer investimento em exploração, e não precisa só ser exploração de Marte, mas qualquer coisa que você está buscando fazer uma coisa diferente, você está buscando uma inovação tecnológica, tudo isso é válido. Eu gostaria, inclusive, que talvez o governo apoiasse mais algum tipo de inovação nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é importante você ter um certo balanço entre o que tem um retorno científico em busca do conhecimento, e o que pode ser uma busca que você gasta muito dinheiro, mas não tem um retorno tão forte. Você não aprende tanto, mas eles jogam também muito, e não só eles, a NASA faz muito isso também, de você jogar um pouco com esse imaginário público e acaba virando uma jogada de marketing. Senão eu faço uma outra então, coisa. Existe um balanço sutil entre o que você realmente ganha investindo tanto dinheiro. É, mas eu vou dar o share assim, daqui, ó. E muitas vezes isso pode ser importante, pode ser muito produtivo. Eu vou usar isso. E o que você pode talvez alcançar com menos dinheiro, mas que acaba ficando relegado no segundo plano, porque você não tem. Você não trabalha tanto com esse imaginário público. E eles sabem explorar isso muito bem, eu diria. Então, o que ele está dizendo é que ele acha viável. O que, que tu acha, Hélio? Tu acha viável os projetos do Mars One, do SpaceX, de ir colonizar Marte? Fala, Lélio, por quê? Acho que apenas é uma forma de captar dinheiro de empresas para investir em um projeto que não vai, no final, funcionar. Não acredito em nenhum deles. Ele é mais categórico do que eu. Eu acho que é importante você ter um certo cuidado com essas coisas. Eu acho que pode ser interessante, mas depende de como você leva isso para frente. O que você acha, Silvia? Vai rolar a exploração de Marte? Acho que eu consegui. Eu não sei, não. Mas agora... Eu... Se você alguma coisa? Calma. Cuidado, que qualquer coisa, sei, dependendo do que você... Ó, tira essa tomada aqui do frasão, que ele comeu todas. Não, mas por favor, puxa aí. Quero. Não, essa pode tirar. Essa aí tá... Gustavo, o que você acha, Gustavo? Ai. Por canto. Ah, ótimo. Boa. Obrigado, Paula. Eu acho que explorar Marte, colonizar Marte, não é possível, é inevitável. É o futuro da humanidade. Nós vamos futuro? Muito futuro da humanidade, final do espaço. Do Sol, de evolução das estrelas, na verdade, o planeta Terra vai ficar inabitável. Né? Vai ficar inabitável numa escala de tempo biológica rápida. Nós temos que sair daqui. A gente pensa no futuro de longo prazo. Tem que haver um horizonte humano psicológico. Esses caras são visionários, eu admiro profundamente, eles estão revolucionando o que foi a exploração espacial nos anos 60, foi um produto da Guerra Fria, que não existe mais. Hoje em dia tem que haver uma motivação mais saudável. Marte é um planeta parecido com a Terra, ele é potencialmente colonizável, habitável. É um novo ramo da civilização, novas maneiras de pensar, novas manifestações artísticas. Estão lá, nos esperando. Mas eu acho também, e aí voltando para a questão do orçamento, o perigo não é o projeto em si, na minha opinião. O perigo é tirar dinheiro de outros projetos. Isso eu sei que aconteceu na história bem recente, quando durante o governo de um presidente nos Estados Unidos, que não faz tanto tempo, foi investido muito dinheiro na questão de enviar um homem a Marte. E isso acabou tirando uma quantidade enorme de verbas de outros projetos que, na minha opinião, seriam mais produtivos. E esse projeto da NASA em particular, pelo menos por enquanto, ficou meio em suspenso, então foi um dinheirão que foi para lá. E a gente poderia ter vários telescópios Hubble no espaço já, se não fosse por esse tipo de coisa. Então aí é que entra a questão de você, do balanço, porque o dinheiro não é infinito. Você tem que escolher onde você investe. Então, se você investe dinheiro, se é um milionário que investe o dinheiro dele, eu acho que está valendo. Mas quando é dinheiro público que você tem que escolher para onde vai, acaba ficando perigoso justamente por um fator que transcende o que é simplesmente um retorno científico daquele projeto. Eu fiquei com vontade de ouvir a opinião do Hudson. Hudson, o que você acha? Bom, pior que o Gustavo discorda de todo mundo, eu concordo com quase todo mundo. Na verdade... A abordagem do Gustavo está correta. A gente tem mesmo. Nosso caminho natural é colonizar Marte e partir para as estrelas. Mas isso realmente vai demorar um bom tempo. A Terra tem prazo de validade, na verdade. E a gente tem que, para sobreviver, tem que colonizar outros mundos. Tem que começar, eu acho que podia começar pela Lua e depois ir para Marte. Mas o que você perguntou, na verdade, foi sobre iniciativas... particulagem. Não foi isso? Perguntei sobre isso. Essas duas são projetos particulares, né? E como o Thiago falou, realmente o dinheiro público tem que ser utilizado de prioridade. Mas como dinheiro particular, eu acho que não vai dar em nada, esse trabalho. Mas, na verdade, eles vão colher frutos em tecnologias, vão descobrir tecnologias interessantes e vão ter essas simulações de viver um ano dentro desses locais confinados, como se estivesse em Marte, algum conhecimento vai ser agregado, que vai poder ser utilizado depois pelas companhias, como a NASA e outras entidades como a ESA. Vão poder, no Japão mesmo, JAX, né? Isso. Que vão acabar utilizando essas tecnologias. Como é dinheiro particular, eles usam do jeito que quiserem. Mas eu também tenho a firme convicção que eles não vão conseguir botar nada, nem órbita, nem um ratinho. Muito mais levar a gente lá para Marte que esteja disposta a não voltar. Bom, tem muitas, né? Muitas que a gente gostaria até de mandar mesmo, mas não vão. Eu vou. É o que... Você é um dos que não vão. Voluntário, mas não te aceitaram, Gustavo. Agora. Não te aceitaram. Daqui a 5 minutos, roupa no corpo. Não foi fácil, não foi acertado. Ah, tem mais um microfone aqui. Então vamos aproveitar e passar para... Mas vai ter intervenção sonora ou não? Eu acho que... Vamos passar direto para o Gustavão, que é o cara que quer ir para Marte em 5 minutos, mas antes dele ir, ele vai falar com a gente. Paula, está pronto aqui. Então, mas deixa ele falar, entra depois, entra junto. Não, então, não sei como é que a gente está de tempo, eu realmente não queria me estender muito. Fala mais perto do microfone. Não queria me estender muito em relação ao que já foi colocado aqui. É, a astrobiologia, rigorosamente, não, né, nem faz parte da astronomia. Né? Mas me pediram para colocar um pouco dessa área da ciência. Pode pôr aqui. Eu sou um astrofísico estelar. Tá bom. Então, me aproximei do meu interesse pela astrobiologia vem de uma... da infância e da adolescência pelo tema, pela amplitude filosófica do tema. Porque a astrobiologia é uma amálgama de ciência, transdisciplinaridade, como o Einstein falou, que busca responder a pergunta sobre a prevalência de vida no universo. Então, a astrobiologia, como uma, mais uma perspectiva do que uma ciência propriamente dita, ela quer determinar se existe vida no universo, quais são as condições que esse tipo de vida poderia existir, as semelhanças ou diferenças em relação ao nosso tipo de vida. O que quer dizer que, em última análise, a astrobiologia está tentando responder a pergunta da nossa própria identidade, que nós somos, como surgimos, para onde vamos. E eu acho que, sem dúvida, é a pergunta filosófica mais importante de toda a história da humanidade. Uhum. Se coloca como a grande questão, a questão filosófica de identidade psicológica mais importante de todas, que basicamente subordina tudo que a humanidade faz, uhum, que é a questão da identidade. Hoje em dia, por exemplo, planetas extrasolares faz parte de uma dos grandes temas da agenda científica da humanidade. A astronomia tem dois grandes temas que todo mundo ouviu falar. Energia escura, uhum, que é um dos grandes temas da ciência, nem da astronomia, uhum, e planetas extrasolares. Dois dias atrás descobriram um planeta numa anã vermelha, OS-128. Planetas extrasolares, fora do sistema solar. Tá. Planetas orbitando outras estrelas. Outro sistema solar. Outro sistema. Eu prefiro o exoplaneta, que é mais curtinho, mais compacto. Tá, legal. Mas antigamente se falava em planetas extrasolares. Dois dias atrás descobriram um planeta potencialmente habitável numa anã vermelha da vizinhança. No ano passado descobriram em Próxima Centauri. Já são dois planetas vizinhos do sistema solar. E toda a questão da astrobiologia do universo, hoje em dia são memes. Todo mundo vê isso permeando a cultura, alienígenas, extraterrestres, ufologia. Se você diz hoje em dia numa festa de astronomia, vão perguntar logo o que você acha sobre a possibilidade de vida no universo. Peraí, vamos trocar aqui. Alô. Oi, tá muito tá baixo o meu? Não. Olha o cadê. Então, hoje em dia, todo mundo pergunta para um astrônomo, se você vai para uma festa, o que você acha da existência de vida no universo? Antigamente, me pediam para ler a mão, ou fazer um mapa astral, ou dizer se iria chover. E é só vocês pararem para ver como na arte, como, por exemplo, cinema, quadrinhos, representação artística, gráfica, como o tema do extraterrestre permeia tudo. Não são os extraterrestres que estão sendo representados, né? São amálgamas psicológicas do ser humano, são representações junguianas, são projeções, são neuroses, são medos, psicoses, tudo colocado no extraterrestre, que na verdade é uma espécie de espelho de como a gente vê a nossa própria questão diante do universo. Então o extraterrestre, tal como é colocado hoje em dia, ele faz um espelho da posição atual da humanidade. Alguns anos atrás, um pesquisador do Museu Nacional, do Museu de Astronomia, que eu não vou lembrar o nome, fez uma tese de mestrado sobre a evolução do pensamento humano sobre extraterrestres. Ele não estava preocupado com o tema em si de extraterrestres, mas como as pessoas reagem aos extraterrestres hoje em dia. Que é um tema que permeia a mídia inteira. Discos voadores, visitas, tem gente que passa o final de semana em Saturno, tem gente que faz sexo com gente de Júpiter, aí nasce criança... Enfim, faz parte da nossa cultura meme. Agora, tem uma concretude muito grande de hoje em dia que os jovens aqui presentes são privilegiados. Eu, quando era adolescente, vi os resultados das missões espaciais da NASA a Marte, como a missão Viking, ou como a missão Voyager, com 50 anos de idade, lembro disso. Hoje em dia, os jovens estão vendo a exploração de planetas e outras estrelas, planetas potencialmente habitáveis. Já são dois mundos que o James Webb Space Telescope vai poder explorar. O Hubble já faz parte da cultura popular, já virou um meme. Está vindo aí o Super Hubble, que vai ser lançada em 2019, que vai poder detectar planetas parecidos com a Terra na zona habitável de estrelas próximas. Já são dois candidatos. Um planeta em Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima de nós, e um planeta nessa Roy 128, que também é uma das mais próximas. Então esse tema coloca não apenas desafios tecnológicos ou de relevância para a astronomia como um todo, mas vai tocar naquelas questões filosóficas mais profundas. Você encontra esse mundo, faz uma imagem dele, faz um espectro, mede a radiação, mede a massa, mede o raio, e eventualmente detecta a vida fotossintética, como existem planos. Nesse ponto de vista, talvez seja mais fácil detectar vida num planeta e outra estrela do que detectar em Marte. Porque não existe vida na superfície de Marte. Se existisse, nós já saberíamos. A atmosfera de Marte é primordial. A da Terra é modificada pelo oxigênio, que vem da fotossíntese. Então não tem vida de grande quantidade em Marte. A gente sabe que não tem. Agora, se você detecta a atmosfera de um planeta em outra estrela, a banda do ozônio, você vê a absorção do oxigênio, detecta pigmentos fotossintéticos, isso é uma detecção de vida no mundo a dezenas de anos-luz de distância, o que vai ser completamente revolucionário. Pergunta que eu faço para vocês, mudando um pouco aqui a ordem das coisas, por que que existe tanto interesse hoje em dia? Por que que todas as revistas, jornais, artigos, repórteres, YouTube, por que que todas as mídias estão preocupadas em achar a porcaria da Terra 2.0? Por que que todo mundo procura um planeta parecido com a Terra, localizado na zona habitável de uma estrela parecida com o Sol? Por que tanto interesse nisso? Por que não se preocupar com uma coisa mais genérica, detectar vida, ou ver que tipos de outros planetas que não sejam parecidos com a Terra podem ser habitáveis? Estrelas não parecidas com o Sol, que podem iluminar mundos habitáveis. Por que que todo mundo varre isso para baixo do tapete? Não, nós queremos a Terra 2.0. Nós queremos um planeta igual à Terra na zona habitável de uma estrela igual ao Sol. É o Santo Graal. Tudo vai fazer sentido quando a gente encontrar isso. Por quê? Porque esse fascínio... Para mudar para lá. Para mudar para lá. Não é isso? Espera aí. Tudo o que você falou é verdade. Pode ser sinais de rádio de uma civilização comunicativa, como vocês viram no contato. Pode ser detectar uma bactéria muito simples, fotossintética, em Marte. Então você está perguntando que é o interesse é em encontrar vida, seja lá qual for, né? Parecida com a nossa. Esse interesse a gente sabe que existe. A pergunta é por que a Terra 2.0? Por que esse fascínio todo? Porque não é só a vida que é interessante, é vida consciente. Podem existir outras possibilidades de vida consciente. Há uma diferença. Você acha que é isso? Eu queria ouvir outras respostas. Existe uma vida que precisa de água, outras que podem não precisar. Então, assim, saber de tudo valeria a pena. E eu acho que é inevitável ir para Marte, sim. Só que eu acho que tem a questão da identidade na Terra, né? Nossa identidade aqui enquanto Terra. A minha resposta é a identidade. A gente não está procurando um planeta parecido com o nosso. Nós estamos nos procurando. Nós estamos procurando o sentido de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso possível destino, de onde nós viemos. Encontrar esse planeta parece representar algo muito mais psicológico do que científico. Cientificamente não faz muito sentido. Mas quando a gente fala com a sociedade, que a divulgação científica é importante para toda a sociedade só um minutinho. Ter uma noção... Você tem que falar bem... Assim, de ter uma noção, porque a sociedade, né, tendo uma noção, é uma questão que tem a ver com todos nós, e isso que está sendo descoberto pelos novos telescópios e novos equipamentos, a gente está vendo cada dia mais fundo, mais longe, mais isso, mais aquilo, e que vai mexer com a vida, com o ponto de vista, né, como a gente vê a vida em toda a sociedade. Então, a sociedade tem que saber. E quando a sociedade entra, aí começa as 10 milhões de interpretações que não são científicas, mas que alguém tem alguma ideia de alguma coisa. Então, assim, é legal a visão apenas científica de quem sabe. É legal, claro. Mas agora eu acho que vai ter que entrar toda essa imaginário junto para a gente compor isso, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Unindo tudo, né? Eu acho. É isso que nós estamos fazendo aqui. Ainda respondendo na sua pergunta... Se eu puder dar um ponto de vista talvez um pouco mais cínico, as revistas, como você fala, as publicações, elas na verdade talvez fiquem atrás da Terra 2.0, por uma questão que talvez eles saibam que é mais fácil, até pela identificação, vender o conceito, vai despertar mais o interesse de vendas do público. E se disser, encontramos a cópia carbono, talvez até um trocadilho aí no meio, mas enfim, a cópia carbono da Terra, do que, tem um planeta que pode, com alguma terraformação, e aí já é outra sonho de ficção científica, enfim, que pode talvez oferecer. A bola na trave não é gol no imaginário popular, entende? Então, ou você apresenta o resultado certo, ou o interesse. O professor Thiago comentou que esses projetos têm que gerar, em algum momento, resultados de mídia, tem que manter um certo interesse para justificar o orçamento. Olha só, uma coisa... Um bom argumento esse. Não, há algum tempo que eu vejo, por exemplo, acho que não voltou ainda, até falou que gastou-se tanto na gestão do, se não me engano, do Bush Jr., enfim, na questão do homem para a Lua, do homem para Marte, etc e tal, para não dar em nada, quando poderia ter outros projetos que seriam de um benefício, de um retorno mais rápido. Uma coisa que eu observei, não existe, e assim, eu tenho receio disso, não estou com um discurso privatista não, tá gente, pelo amor de Deus, não é isso, mas não existe tanta diferença entre um departamento de obras públicas e um projeto espacial. Ambos têm que ser espetaculares, ambos têm que estourar a verba para você estourar ano que vem, por mais dinheiro, e a eficiência você talvez possa até questionar. O grande exemplo... Acho que você podia ser um pouco mais incisivo. A eficiência anos. É uma bosta. Os últimos esses projetos têm que se prolongar. Tem que se prolongar, aquela coisa. Mas é espetaculoso. O grande exemplo, o ônibus espacial. Em 1972, se não me engano, quando o Columbia... 80? Quando o Columbia sobe... O marketing era a espaçonave reutilizável, portanto, um modo mais barato de chegar em órbita. Quando, na verdade, tudo que você tinha era um elevador de carga glorificado. Qualquer engenheiro civil vai te dizer, se você pega um elevador de carga e começa a botar salvaguardas para poder transportar gente dentro, a obra encarece horrores. Tá? Foi uma péssima ideia do ponto de vista estratégico. E até porque é o seguinte... Mas gerou o fato de mídia, né? Gerou fato de mídia. E mais, se não me engano, era 500 milhões de dólares por semestre que o shuttle queimava cada vez que decolava, entende? Agora, parece que todo mundo, não, vamos de repente fazer um outro tipo de nave lá dentro da NASA. A NASA se empatou por 30 anos com naves que no final das contas começaram a... Os russos não apostaram nisso e tem os melhores lançadores hoje em dia. Os russos foram apostar nisso na hora da queda da União Soviética. Aí, quer dizer, nem o Buran está lá no gostava do lugar. Vocês não estão respondendo a minha pergunta ainda. Por que a Terra 2.0? Quero ouvir mais pessoas. Cientificamente não faz muito sentido. Bem ingênuo também, mas não é coisa do antropoceno e da nossa salvação. Quer dizer, ser antropocêntrico do atual época. Que o mundo está acabando. Sim, mas esse planeta vai estar distante. Marte está próximo. Por que não Marte? Mas eu proponho Marte. Obviamente não sou eu que proponho. Existe todo um plano. Para mim, a Terra 2.0 é meramente um reflexo psicológico do desejo. Pensem na representação artística dos extraterrestres. Vocês são artistas. A gente tem o Predador, um cara mau, maligno, que destrói tudo que toca, ou tem o E.T. von Home, que é fofinho, bonzinho, ético. São representações psicológicas do ser humano. São especificações, são... Cadê o ser extraterrestre complexo, com conflitos, com desejos, com amores, com ódios, com neuroses? Cadê esse cara? Ele aparece mal, né? Aparece melhor. Esse filme é bom. Ou Interestelar, que também é um bom filme. Mas essas representações, tal como a gente vê na mídia científica, tanto na publicação profissional quanto na mídia, em geral são reflexos de coisas que a gente sente de uma maneira não racional. Se você pensa racionalmente, a gente conhece um pouco da evolução da vida na Terra, nós sabemos, como o Einstein comentou, que existe um prazo de validade. Os números são bem piores do que normalmente as pessoas imaginam. A Terra tem, mais ou menos, os 90%+ do prazo de validade já cumprido. A Terra vai ficar inabitável daqui a poucas centenas de milhões de anos. Muito antes do Sol virar gigante vermelha, muito antes de tudo isso. É só você fazer os cálculos e ver como funcionam os mecanismos que mantêm a presença de água líquida, a temperatura numa faixa confortável. E nós estamos falando de uma faixa confortável para bactérias. Nós vamos ter morrido, as bactérias vão continuar vivendo muito bem aqui, obrigado. Elas são tolerantes. Então nós temos que sair daqui. Marte é um destino óbvio, que é um planeta parecido com a Terra, que a gente conhece bem. Existe o Google Mars. Vocês já acharam a casa de vocês no Google Earth? Existe o Google Mars. A gente mapeou a superfície da Terra, de Marte, melhor do que a da Terra. A Terra tem os oceanos, que a gente não mapeou bem. Marte não tem oceanos. Você conhece um nível do detalhe, de metro de precisão. Eu lembro de um químico conhecido meu que fala, por que essa obsessão de Marte? Marte já encerrou os processos químicos, por isso que Marte é todo enferrujado. Você quer uma coisa vibrante, cheia de uma química promissora que você pode fazer e acontecer? Vai para Vênus. Vênus é mais complicado. Vênus é extremamente complicado. Mas eu falei para ele. Marte é reversível. Toda essa química que você falou é reversível. Lá tem água, lá tem carbono. O solo é adequado para a agricultura. Se você irriga Marte, as plantas crescem no solo de Marte. Isso já não acontece no solo de Vênus. Não, ali é coisa. Porque Vênus, apesar de ser um planeta do mesmo tamanho que a Terra, teve uma evolução geológica muito diferente. É um planeta vulcânico, coberto de lava basáltica, com uma temperatura infernal. Marte não. Marte, ele é benigno, tem água. Vênus não tem uma gota de água. Entra outra uma questão que já foi abordada pela ficção científica, né? Na verdade, a questão da adaptação do planeta ao homem é apenas uma das vias possíveis. Por que não a adaptação do homem ao planeta? Isso hoje em dia está ao alcance da engenharia genética, mas você vai precisar das duas coisas. Numa escala de tempo de séculos, seria possível pensar na colonização de Marte. Mesmo que você não adote uma modificação do ser humano geneticamente para condições novas. Na verdade, a busca pelo extraterrestre talvez seja a busca pelo novo humano, pelo futuro humano ou humano atual, onde as modificações das coisas são um ritmo que ninguém consegue acompanhar. Só que eu não ouvi os jovens ainda, só ouvi gente velha igual a mim. Peraí, gente, a última pergunta, porque depois a gente vai fazer uma intervençãozinha sonora, porque o sol está baixando e tem observação do sol para ser feita. A última coisa, nessa coisa de Marte, primeiro o golpe de mídia, né? Essa coisa de estar falando em Marte toda hora é para o público se envolver e continuarem dando dinheiro para esses, embora tenha 10 milhões de outros projetos, como o professor disse. Mas não tem uma coisa aí, ficar brincando. Então, tá bom, se a gente segue esse mesmo modelo de exploração que, enfim, essa civilização criou, na verdade, a gente vai deixando para trás essa Terra toda escangalhada, que se dane ela, vamos para Marte, vamos captar o ouro que está sendo, enfim. O nosso modelo de exploração, por enquanto, não adianta falar em Marte se a gente continua do mesmo jeito. Eu não sei até que ponto essa coisa de dar força... vamos exportar os nossos... Eu não concordo com você pelo seguinte, são duas questões diferentes. O modelo de exploração de recursos do ser humano, obviamente, é problemático. Se é aplicado aqui na Terra sem modificação, vai extinguir recursos, vai extinguir a vida. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Agora, mesmo que a gente consiga resolver e consiga utilizar os recursos da Terra corretamente, a Terra vai ficar inabitável. Provavelmente antes que a gente imagina. E Marte? Marte também vai ficar inabitável algum dia. Na verdade, Marte é só o primeiro polo do trampolim. Nós temos que ir para outras estrelas. E essas estrelas têm planetas habitáveis que nós sabemos. Veja bem, os jovens vivem numa época privilegiada. 20 anos atrás, ninguém tinha certeza que esses mundos existiam. Hoje em dia, nós sabemos que eles existem. E daqui a pouco, eles vão estar na capa da Nature, no Jornal Nacional, no Fantástico. Vai estar na capa da Contigo, da Marie Claire. Porque são resultados espetaculares, são mundos habitáveis. E. Não, vocês estão falando mais. Planetas e a estação. E o projeto de estação espacial, a Asgardia? Conhece? Não tenho certeza, creio que não. Que é. Asgardia? Asgardia. Que eles querem fazer uma estação espacial que vai ser um novo país que vai ficar rodando. Você viu? Isso é uma. Tipo Elysium. Elysium é um bom filme. Tipo Elysium. Mas não, a ideia é criar um novo país de pessoas criativas e pacíficas. Uma coisa provavelmente assim. Branquelas e endinheiradas, né? É uma coisa esquisita. Tem um criador da coisa que tem uma cara assim meio senhor, de óculos, um bigodinho, que é ele que está bancando. Eu não sei, eu não entendi direito. Mas é um milionário. Um milionário, eles vão soltar, já soltaram acho que um satélite. Eles vão montando no espaço. Estão soltando, acho que, do Afeganistão. Por que impedir? Um lugar esquisito, assim. Por que impedir que as pessoas façam isso? Não, eu não é um passo? Se tem algum conhecimento, que eu acho muito interessante. Sabia. Mas o Elon Musk, que foi mencionado, eu acho interessante. Os governos não se mobilizam para a Marte porque não interessa. Tem questões econômicas, militares, tecnológicas, custa dinheiro. Se o Elon Musk envia um foguete a Marte, veja que o plano dele não é nem pousar. Pousar é complicado. Imagina se ele manda uma dupla de astronautas para orbitar a Marte e depois voltar. Isso já é revolucionário. Eles foram a Marte. A gente esquece que, por exemplo, os russos chegaram à Lua antes dos americanos, com um robô. Mas eles chegaram antes. E os americanos orbitaram a Lua sem pousar antes. Você considera que eles foram à Lua? E esses caras querem fazer isso com um orçamento de bilhões de dólares. É um orçamento pequeno. É quanto custa mais ou menos aqui o Bolsa Família. Mas você aí, por um Bolsa Família, você vai a Marte. Mas aí entra só questão... para te dar um exemplo. Mas e ó, aí... o Bolsa Família custa barato, tá? É um programa barato. Mas aí entra a questão da contratocracia, né? Aí entra aquela questão que eu estava falando do... É iniciativa privada. É a contratocracia, né? Que você tem que agradar os fornecedores, não interessa se vai ser útil ou não. Mas é uma iniciativa privada. Sim. Ele tem um lançador dele. Sim. Se ele quiser, ele vai. Sim, sim. Agora, o pessoal está se assanhando. Até os Emirados Árabes Unidos montaram uma agência espacial agora em 2014 e eles falam, em 100 anos nós teremos uma cidade em Marte. Se os chineses se mexerem, ou os russos, ou os indianos, todos vão se mexer. O mundo é multipolar. Terminando, a guerra não é mais fria. É um mundo multipolar com muitas potências espaciais. Nós estamos vivendo uma nova corrida espacial, por assim dizer. Marte é o melhor objetivo. A Lua não é um bom objetivo. Não tem nada lá. Obrigado. Gustavo, muito obrigado. Gustavo, ótima fala. Adorei. E agora vamos ver todas o as sol. Falas foram ótimas. Vamos ver o sol. Vamos só dar um tempinho, espacial. Né? Quem, ó, lembrando aqui que tem duas opções de bar. Ali embaixo, vocês saem por aqui, tem o Elias, que está com churrasco, salada e farofa, vendendo cerveja. E aqui na Thelma, mais vegan, mais vegetariano. Então, por favor, vamos tentar, né, fazer os dois para manter o equilíbrio da Terra. E a gente vai continuar com programação... agora ela começa a ficar mais dinâmica no sentido de ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente ainda vai ter fala da Silvia sobre poeira cósmica e do próprio Daniel, que está lá agora já pronto para receber vocês para observação solar. O sol está indo embora, então quem quiser vá lá agora, é aqui do lado, a gente mostra. E já a gente volta aqui de novo, lembrando que o Jabuti já anda por aí com uma câmera na como é o nome daquilo que o Jabuti tem? Na casca. Carcaça, não é carcaça. Casco. Ele tá com um Jabuti no casco. A gente vai dar uma observada no sol agora com os telescópios de observação solar. E daqui um pouco continua a programação. Enquanto isso, vamos fazer um som. Porque não dá para traduzir ainda. Dá. No MSST a gente fez uma escuta do sol com antenas. Cadê o Bruno Viana? Não, pus um negócio aqui. Bruno Viana, estamos esperando você para fazer antenas. Thank you. Só que também não quero atrapalhar a programação de vocês. Tem a Silvia, o Daniel, aí você pode entrar e daí a gente entra. Cadê a Ana? A Ana nem falou comigo. Eu tô assim botando as pessoas na frente. Mas você me apresentou ela? Porque eu não sei nem quem é. Mas o Eli me falou que vocês estão precisando de 220 pra quê? Pra lá, pra lanchonete. Para a lanchonete? Se chama lanchonete, faz comida vegana maravilhosa. Então é vegana e carnívoro. É, porque a questão é a seguinte, nós estamos trifásicos aqui. Mas teria que ter alguém que tenha uma eletricidade já poderia puxar duas fases e fazer 220. Alguém entende de eletricidade aqui? Não tem ninguém aqui que mexa com ele. Certíssimo. Porque 220 já poderia fazer, só que tem que fazer mexer no puxar o fio pra cá. Pra que quer 220? Pra Thelma. Ela não tinha no jeito, cara. Então a gente não conseguiu pensar, nem pensar em preparar. Bom, eu tô na área, qualquer coisa. Tá, eu chamo, pode Thank you.